amor. Sou a tradição e a ousadia, eu sou a voz do cantador. Sou o brinquedo do povo, eu sou a alegria, eu sou as estrelas que enfeitam teu chapéu. Eu sou de tambor e capaça, Brasil, sou teu cordel. Eu sou o brinquedo de rua, de luta, de festa e curral. Eu sou o brinquedo que clama, promessa, floresta, terreiro e quintal. E aquela lembrança da minha infância volta em mim, me faz sentir meu caprichoso amor sem fim. É brinquedo que canta seu chão, é brinquedo de amor e paixão. Quando eu danço contigo, me torno criança. Que canta seu chão, é brinquedo de amor e paixão. Quando eu danço contigo, me torno criança. Brinquedo que nasceu na rua, feito de suor e amor. Teu nome é Boi Caprichoso, é a cara do povo que sempre lutou. Tem alma do povo que brinca, tem ginga, tem fala, tem cor. Tem arte, tem raça, tem vida, brinquedo que se eternizou. Que enfeitam teu chapéu. Eu sou de tambor e capaça, Brasil, sou teu cordel. Eu sou brinquedo de rua, de luta, de festa e curral. Eu sou brinquedo que clama, promessa, floresta, terreiro e quintal. E aquela lembrança da minha infância volta em mim, me faz sentir meu caprichoso amor sem fim. É brinquedo que canta seu chão, é brinquedo de amor e paixão. Quando eu danço contigo, me torno criança. É que canta seu chão, é brinquedo de amor e paixão.